Atenção, menina, ouça aqui o seu horóscopo. Atenção, menina, ouça aqui o seu horóscopo. Áries. Você de Áries gosta muito de amar. Touro. Você de Touro é tão linda como a flor. Gêmeos. Você de Gêmeos é protetor. Câncer. Você de Câncer é meu amor. Câncer. Você de Câncer é meu amor. Leão. Se é leão, é valente com o quê? Virgem. Se é de virgem, não precisa aprender. Libra. Você de Libra só faz favor. Escorpião. Escorpião vive louco de amor. Escorpião. Escorpião vive louco de amor. Sagitário. Sagitário gosta sempre de mandar. Capricórnio. Capricórnio gosta muito de falar. Aquário. Se é aquário, vale por 100. Peixes. Você de peixes, eu quero bem. Peixes. Você de peixes, eu quero bem. Atenção, menina, ouça aqui o seu horóscopo. Atenção, menina, ouça aqui o seu horóscopo. Você de Áries gosta muito de amar. Touro. Você de Touro é tão linda como a flor. Gêmeos. Você de Gêmeos é protetor. Câncer. Você de Câncer é meu amor. Câncer. Você de Câncer é meu amor. Leão. Se é leão, é valente. Virgem. Se é de virgem, não precisa aprender. Libra. Você de Libra só faz favor. Escorpião. Escorpião vive louco de amor. Escorpião. Escorpião vive louco de amor. Sagitário. Sagitário gosta sempre de mandar. Capricórnio. Capricórnio gosta muito de falar. Aquário. Se é aquário, vale por 100. Peixes. Você de peixes, eu quero bem. Peixes. Você de peixes, eu quero bem. Câncer. Você de câncer, que é meu bem. Câncer. Você de câncer, que é meu bem. Você de câncer.